18. Satz A. Os quartos têm todos varanda. Satz B. O senhor quer telefonar para o hotel? Satz C. Estamos em janeiro. Satz D. O hotel tem piscina? Satz E. Você sabe o número do quarto? Satz F. O quarto tem 3 camas. Satz G. O Joãozinho já sabe escrever.